E na sequência da nossa série épica de sessões de jogo, o Escudo do Mestre traz a vocês o terceiro episódio. E lembrando que na sessão passada. Nossos heróis encontraram a Astropath, conseguiram emitir sua mensagem para o Império e descobriram que o tempo urge para que a Hive Fleet Tyranid chegue. Em busca de derrotar o Broodlord e acabar com a invasão, eles se encaminham para o Manufactorum. Não percam a aventura. Traçam uma rota, andam um bocado, conseguem, depois de algum tempo andando, vocês saem no distrito anterior ao Manufactorum, onde fica o spaceport, os armazéns de munição e a guarda. Oh, armazéns de munição, e a sede da defesa, do Planetary Defense Force. Vocês saem, cara, Este, se abre a escotilha, só este distrito está em full guerra aberta, retardada. Vocês, da onde vocês estão, vocês conseguem ver um ataque ao spaceport, um ataque às defesas que estão, a sede da defesa, Planetary Defense Force, em Vesta Holding, e aos armazéns, e ao caminho até o mar. A gente teria que passar por eles, céu, é isso? Começa a mostrar os primeiros raios da aurora. Uh-oh. A Aurora. Não temos tempo. A gente não tinha aqueles guardas reservas que a gente podia deixar matando eles enquanto a gente passava livre? Mas tá rolando no nosso caminho pro nosso plano, assim, a gente teria que passar pelo meio deles. Não necessariamente, vocês escolhem. Ah, tá. Ah, sim. Alguém, a gente poderia ajudar ou passar reto. Não. Sem tempo. Se o Broodlord não cair, there's no hope pra ninguém mesmo. Yep. Né, aquela coisa, né? Olhando pra guerra, né? Tipo, agora segurem gente... firme, homens. Uma decisão difícil. Nós vamos voltar. Today we die in hell. Não, em hell. Today they die in hell. É. Today they die in for the Emperor. Better to die for us. Só me ocorreu uma coisa agora: se o ataque normal é só half action, você pode fazer dois? Não, você pode fazer um ataque por turno. Você pode usar uma ação com subtipo ataque por turno, a não ser que. Ah, é? Então não poderia dar uma facada, um tiro. Tem como fazer. Tem talents que você poderia usar. Justo, justo. Tem talent pra você bater com duas armas. Tem talent pra ainda em Black Crusade. Se você tiver quatro braços, que é uma mutação plenamente comum, você equipar quatro armas e bater quatro vezes no turno. Ah, aí você pega, hein? Quatro Chainsword. Hein? Gritando Blood for the Blood Gods and for the Control. Have you buffed me? If life gives you lemons, Blood for the Blood, blood Gods! Bom, beleza. Vocês vão passando por aquela destruição, vem os tiros e tal. Conforme vocês estão andando, vocês conseguem ver a bandeira da Áquila Imperial que tremulava sobre a sede da Planetary Defense Force ser abaixada. Se dói no coração. Mas... Ah, vai doer mais no coração deles. Vai ver só. Vocês chegam até a beirada. Retribution is coming. Vocês chegam até a beira do distrito. E vocês veem a ilha longe. E no mar sujo, poluído pra caralho. Sem pensar duas vezes. Pulo do Ed. Uhum. Elmo, né? Há muito tempo que eu não uso isso. Daquela selada, né? Pula. Pulei também. Vocês estão andando por. Vocês estão passando por substâncias tóxicas que estão sendo passos instantâneos. Boa parte da população. Mas... Passa o peixe de três olhos dos Simpsons. Peixe? Isso é fichinha. E vocês vão caminhando. Aí dou um tapinha nele e vou um pouco só pra ver se como a gente não, tem. Como não tem survival na versão simples, rola um teste de awareness. Ernesto? Então rola o Ernesto aí. Awareness. Deixa eu rolar. Perception mais 10. Minha perception. Ernesto, 80. Falei. Minha perception, 53. Passei com 10. É, o Devastator 100. Passei tanto. 17 aí, ó. Tranquilo. Vocês param, assim, você começa a andar straight, tá ligado? Porque, tipo, bosta passou, você não tá vendo ninguém. Bosta passou. Você começa a ir pro lado, assim, eles pegam você. Não, é por aqui. Eles continuam no caminho. Não tapinha assim, seu retardo. Espero que um cocô te atropele. Mano, tem 30 de... Sim. Cara, retardado. Então, falei certo, seu retardado. Vai pra espero que tu esteja morando de 30. Quantos tem inteligência? Eu tenho 30. 30? Você tem 30 mesmo? 30? Zero. 30 a zero. É, isso seria impossível no sistema. Por quê? Porque, a não ser que foi distribuição por ponto. Se fosse rolagem randômica, você começa com 30 dos atributos e rola 2 vezes pra cada um. Pode ser sido que tenha sido pontos. Não, porque os meus outros são outras bosta. Meu atributo mais alto é 48 de agir. Você dá mesmo. Você escolheu a sua ficha. É verdade, dessa vez você não pode reclamar do sorteio. Não. Mas você queria essa, não é? Eu só tava esperando um melee melhorzinho. O melee do Apothecary eu acho que ele acabou ficando melhor, né? Porque tinha esse melee. É, meu filho, o mundo dá volta. O Apothecary. Quanto você tem de weapon skill? É, 44. 46 do Apothecary. Aí, ó. Mas tem que ver quanto dano e... A Chainsword. Eu sei que ele é tearing, mas... A Chainsword, só pra gente fazer essa... A Chainsword, Bolt Pistol, Frack, Grenade, Combat Knife. Então, a Chainsword... Não sei se eu paro pra fazer isso. Não, vocês continuam... Navegando pela bosta. Pô, nem preciso falar, mas nesse meio tempo eu já dei aquela destravada básica no Bolt, né? Precisava falar assim. Mas ainda bem que você falou. E eu estou com a arma em mão. E você tinha do outro lado. Depois de caminhar por algum por um momento eu achei que você falava, ih, fudeu, você trouxe sua arma. Cagou que entrou água, que essa porra não dispara mais. Ah, mas ele falou antes. Chegou que um não. Peixe do caos gigantesco, assim. Chegou um Jerry Stiller versão aquática. E daí a gente fala, isso aqui é nem aquela vez em aquário! E corre um pra cada lado. Seus planos sempre deu errado. Eu esqueci de falar, mas como terminou lá? O grupo inteiro morreu, só eu sobrevivi. Ai, caralho. Bom, vocês atravessam o local. Teste de athletics ou something. Eu vou, foda-se. Você sobe voando. Uma espécie calar a parede do bagulho. Eu rolo o quê, então? Agility? Não. Não rola força. Pura. 41, esse bônus de 10 é... Você tem 61. Porque eu vou pôr água. 61. Eu também? Subiu? Você tem, mais 20 aí na sua. 61 também. 98? Cara, você tá subindo. Você vê que ela começa a subir... Ele escapa, cai, faz um teste de awareness. Teste de Ernesto, vai. Awareness 53. Ernest. You are lost. Se perdeu no mar de bosta. Olha que beleza. Cara, vocês sobem. Cadê o Devastator? Eu só abro com o link, ó. Sephiroth caiu. Tô voltando pra pegar. Oh, okay. God. Ajuda alguma coisa a voar por cima? Não, porque é uma água muito densa pra você conseguir ver através dela. Já sei. Não, eu já vou descendo por onde eu subi, né? E já puxo o Sephiroth, atire pra cima. Sinalize sua posição. É, Eu sei onde que é pra cima, acho que pra nem precisa saber. Pistol. Só cima você sabe onde é. Atirei. Ah, essa foi pretty good. Muito boa. Mais 30. Onde inteligência 30? Pra eu. Mais 30. Vai lá, Scold. Com você, o Ernesto é contigo. Você tem mais 40, né? Awareness, né? Que é eu tinha 63. Ah, mais 40, mais 40. No todo, né? Mais 40. Você passou, você localiza ela, volta. Vocês perderam tempo nisso. É. Dá a mãozinha pra mim pra não perder de novo. Come on, brother. Contudo, o problema é que nessa perda de tempo que vocês tiveram nesse momento, vocês reparam que este distrito ele tá quieto, né? Mas vocês conseguem ver figuras no Victor. Também? Tirei no pra ar, cima? Correndo em direção ao centro do distrito. Uh-oh. They're up to something. Tchau, tchau, tchau. É possível que o Brood Lodge esteja aware que vocês estão aí. Tirei pra cima. No centro do distrito é que tá o Manufactorum. É essa o Manufactorum. Tem trocentas mil Manufactorums aí. Ah, mas essa é uma. Chega. Tá bom. Que coisa. Ótimo nome. Você não se importa com adeptos Astra Telepática, mas você se incomoda com Manufactorum. Astra Telepática eu acho que é mais inteligente do que Manufactorum. Manufactorum. Astra Telepática means something. Não é só você pegar uma palavra e latinzá-la, tá ligado? Então, óbvio. Esse tempo que a gente tá caminhando, posso dar reload? Pode. Quem quiser recarregar. A Death Watch chega. Não, porque daí eu perco o resto das balas no pente. É, maluquice. Mas aí vocês chegam até a... Você vai carregar no meio da batalha. Eu guardo outro pente na bunda. Solar and Sun, Manufactorum. É, vamos chegando. Cover by cover, sabe? Avança um pouquinho, tá, para, olha. Por que? Se eles já sabem que a gente tá aqui. Tá tudo vazio. Tentar manter o elemento de surpresa que a gente pode. É. Vocês conseguem perceber que tem tipo manchas de sangue raspadas. Como se corpos tivessem sido arrastados em direção dessa fábrica. Siga o sangue. É. Vai farejando aí. Aquela puta portão. Você pode. Boa, boa. Não acredito em vocês. Crack. Portão. Crack. Crack. Crack. Tá bom. Seta crack. Eu tava louco pra jogar uma crack aí nesse jogo. Tem que sair alguma coisa aí. Rola o dano da sua crack. Jogar crack e jogar a cara do Brood Lodge. Isso. Não, já preparei o bolter na mão, você a faca na outra. Pra clicar, que craque aquele aumento o épico, né? O Brood Lodge em cima de você, você... 14 de dano, tem 6. 14? Nossa, em 3 é 6? Eu rolei 2 uns. Bom, assumindo que a porta tava aberta... Eu quero um bônus em intimidate pra essa entrada. Inteligência 30. Rest my case. Ai, meu Deus. Tá tudo bem, a gente nem sabia. Pau, estoura, voa pedaço da porta, arranca a porta do negócio, sai girando e bate em um lugar. Já pula dando um metalzinho caindo. Aquele barulho, né? Pim! Recoa na manufactura inteira. Acho que é adeus pelo elemento surpresa. É. A gente já sabia que estávamos aqui. Mas isso porque a gente tava aqui nesse portão. Melhor entrar com estilo. Vocês estão na manufactura pitch black. Oh. Ah, mas a gente tem... A armadura não tem luzinha? É. Não, tem visão noturna. Visão noturna aqui, tá? Eu enxergo tranquilo sem alvo. A retina dele é moda. É caninja, hein? Vou falejando. Não, meus sentidos aguçados. É o Riddick. Ele é o Riddick. Ela assistiu o Pitch Black. Muito, muito bom. Eu nunca me esqueci daquela cena do ar que ele pode. A intro do filme já te seta no clima canastroso, né? Dizem que durante o sono criogênico somente dorme. A não ser a parte mais primitiva, instintiva, o cérebro animal. É por isso que eu estou totalmente acordado. Ah, malandro. Ele ia falar, já tô no clima de canastra. Aqui é o hit, que porra. Exato. Mesma coisa de Expendables, né? Quando você escuta o warning shot, você já sabe o que é que vem por aí. Bom, enfim. Let's do this. Leroy. Andando pela... Manufactorum, né? Vocês escutam. E é o tempo todo, cara, vocês escutando passos. Barulho. Parece que estão guiando. Querem guiar vocês para um lado. Cara. A gente anda em formação defensiva. Costa a costa, cada um pegando frente, os flancos. Vocês andando em triangulinho. Em triangulinho, já vai. Após andarem um bocado de tempo, vocês não foram atacados até então. Cara, eles vão atacar todos de uma vez. Vai ser uma horda de Gen Stealers. Ah, contra a horda tem aquele negocinho. Brutal. Então vocês chegam numa parte da manufactura que vocês escutam barulhos. Altos. Parecem passos. De humanos. Uma parte? Como é que é essa parte? É... Imagina assim, cara, é uma parte bem grande, né? Tipo um salão grande, esteira gigante parada, né? Com aqueles pistões pra montar alguma coisa, e aquele tipo, um puto espaço enorme pra ficar os trabalhadores. Naquele puto espaço enorme pra ficar os trabalhadores, você nota que assim, tem centenas de pessoas carecas, e podem rolar um teste de inteligência difícil, menos 10. Pra saber. Menos 10? É menos 10. Ó, deixa que o brother Elias Gênio aqui passa, já com ele, ó. Ah, já falei. Olha, 72 contra int 20. Agora é uma maravilha. Tá falhando. Esse foi complicado, esse foi complicado. Sabe, não sabe... Porra, cara, agora eu tô rolando os Mas você vê que chega um cara, carecão, assim, ele tá com um cetro, uma roupa, parece a roupa de um eclesiarque, né, de um imperador. Só que meio corrompida, né? Ele, em vez do símbolo do imperador, o símbolo do imperador tá rasgado. Ele chega, olha pra vocês. Vocês não impedirão... Pra vocês três. Ah. Vocês não impedirão a vinda da escuridão. Okay. The Lord of Blood and Darkness com essa come. Bosta, eu tô rolando ele. 6, 10. Só rolou deixa o quê? Não, na hora que ele começou a falar Darkness é o caralho, eu já peguei a mão no bolter. E ele. Tipo, você tá lá pegando seu bolter, meu NPC vai se apresentar. Ah não, velho. Ninguém vem falar eu sou um cuzão na minha cara, assim não toma um bolt na boca. Tá se ele queria se apresentar, ele que se apresentasse num lugar seguro, tá ligado? My sons will stop you! Rise! E você vê, tipo, levantar, cara, uns bichos meio deformados, assim, seres humanos meio fortes. Você vê, tipo, parece um ser humano, mas ele é meio Gen Stealer, meio ser humano, tem uns pedaços dos dois, assim. Alguns desses, outros, vocês veem que estão pesadamente armados, são todos carecas. Estão pesadamente armados e começam a movimentar a arma contra vocês. É uma horda de... Human Gen Stealers. Agora eu já peguei o tiro na boca dele, porque ele merece. Ah, mas seria um surprise, vai rolar o dado aí. Rola o acerto. Então ele já tá no semi-alto na boca desse corno. Uma coisa, como é horda, você tem mais 20 pra acertar porque ele é gigante. 56, beleza? Chess! Pega com 14, pega os dois tiros. Tá. Ele vai dar dodge. Não esquece o negócio é surprise, dodge, ele não pode dar dodge, né? Eu não vou esquecer, porque não esqueceu. Surprise ele não dá dodge, né? Não. Então, dois tiros na cara. O que faz o Blood Friend? Vamos lá. Vai, Bolter. Não me fode agora, velho. 11 mais 5 são 16 pen 5 no primeiro tiro. Ah, você pode recolar dano com armas melee. E no segundo tiro são 8 mais 5, 13 pen 5. Eu não usei nenhuma arma melee, se for. Pô, recolar com... Calma, só desse explode. Like a right melon. Rise, sei lá o que... Cabeça do cara. E eu ainda falo, tipo, megafone-like. O imperador não tem ouvidos pra hereges. Hereges. Agora a horda levanta e... A gente tá, assim, no mesmo plano que eles. Não tá em terreno elevado nem nada, né? E eles estão a uma certa distância. Sim. Bom, deixa eu rolar essa iniciativa aí. Iniciativa. Deixa eu ver o que faz. Primeiro uma horda. 11. Scold. Leva 11. Aquela não. Iniciativa que eu rolei contra ou não? Não. Deixa. Deixa eu ver aqui, peraí. 10. Aqui, ó. Ah. Eu! Matéria climática, fica fazendo aqui, ó. Era mais o quê? Fala qual é. Vamos lá. Heavy Bolter. Full Life. Tem mais 20 pra acessar a horda. Mais 20? Mais 40, porque a horda é muito grande. Mais 40, então? 8. 38. 65, passo com... 2. 2. 3. Porra de matar. 3 hits. Cada um conta como 2, hein? Ah, 6 de magnitude. 6 de magnitude. Seu tiro... Eu não vou nem falar pra rolar o dano, porque vai passar. Seus tiros começam a varrer a galera, né? Então, tipo... Aquela galera... Eu vou... belo for them! O povo vai... Não dá pra não gritar, é muito bom. É muito bom gritar forte. Eu tentei fazer uma voz mais grave pra ninguém me confundir com mulher de novo. Eu só começo a vir correndo e vocês abrindo fogo na primeira. Então aquela coisa, você mata a primeira linha de defesa inteira, assim, 200 caras pro chão. Blood. Continua. Fucking blood god. Eu já sei que a Baus vai jogar em Black Crusade, Berserker of Korn. Aham. Uh-huh. Vamos ver se eu faço um homem de novo. Ok, o que mais? Eu? Não. Eu? Vamos ficar com o jumento, meu Deus do céu. Então, pra jogar granada, o que? O Echo Skill? É. Ballistic Skill. Ballistic. Ballistic, normal? Com mais 40 também? Não, que não é full auto. Mais 20. Mais 20, ah, também. Ah, então, vou pegar a Frag Grenade e arremessar nos caras. Olha aí. Isso é o que? É Half. Half. Deu pra mirar pra ganhar mais 10. Mira mais 10 e faz outro half. Mirar é half também? É. Ah, então tá. Mas a mira que é mais 10 que é half. Se for inteira, full é 20. Beleza. Então dá mais 30 no acerto. 75. Não! 00. Sério? 00000. 100. Agora ela calçou o pé. Oh. Você foi jogar, você tá, pegou um... Very good, brother! Quanto ela dá de dano? 2d10. Tem 0, né? 14 de dano em todos vocês. Ah, eu não tomo, eu tenho 16 de dano, foda-se. Eu não posso fazer absolutamente nada. Acho que ninguém da gente toma. Granada caiu no meu pé, não rola nem eu pular em cima da granada. Ninguém da gente toma o dano. Por quê? Quanto eu dei? Eu tenho 16 de armor de toughness, foda-se. 16. Ah, então que se dá. Space Marine! Droga, eu perdi uma granada. Exatamente. Essa é a única preocupação. Falar, ah, minha granada, droga. Tá ligado? Dangerous Finest, maluco. Dangerous Finest? Jogando a granada desse jeito. Foi culpa. Os deuses do caos interferiram. Foi. Zint interferiu. Estou amaldiçoado. Não só isso, eu não consigo subir e sair da água e cair de novo. Ah, mas pelo menos na hora de matar, você tá mandando ver. É, você não pode reclamar de nenhuma rolagem, não. Agora é a hora. Aquele lá que foi no esgoto, eu podia reclamar, eu errei todas. Acho que foi isso. A verdade é com 11. Aí. Sobe fogo. Então, a horda chega, ordando. Você vê que vem a horda chega no I like to move. Ele chega primeiro aquele bicho, aqueles bichos meio lango no melee, né? Oh, quem não tá na frente de vocês? Deve ser eu. Então, você é swarmed pelos melees. Não conta engage de horda, viu? Tipo, pra você não poder atirar no melee. Então pode ficar com a meio heavy. E eles batem, Kaká. Uhum. Vamos bater. Vem aquelas porradas. Só que as porradas desses mutantes, eles são mutantes. E mutante tem mais aqui morrer. No Imperial Creed, assim, é comum pessoas nascerem mutantes ao redor do Império. Tanto por influência do caos, quanto por poluição. Nas Underhives, né, que são lugares muito poluídos, é comum as pessoas mutantes nascerem. Essas pessoas, elas devem morrer simplesmente porque nasceram. O Imperador não admite um mutante. Então, esses mutantes, eles são muito fortes pelo seu genes de tiranides. Então, vamos ver se eles acertam. É, Horda não pode dar dodge. Vamos lá. Pegou a primeira porrada, já tá. Vai dodgear? Não dá pra dar dodge, né? Vitor, pegou a porrada. Babs não pegou. Olha. Por isso o órgão, cara, vem dentado, porrada, tudo quanto é lado. Ô, Dani. Dá pra fim. Deu 22 em 0. Nos dois. Você tem 16, 22, pega 0. 6, uhum. Né? 6. Para os meus 12 sagrados. Mas a gente rilou tudo. 22 tem 0? Não, a gente rilou tudo. A gente rilou um dado. É verdade. Eu rilei para 12. Eu rilei para 14. Nossa, é verdade. É, eu esqueci. Esqueci que aquela mulher não faz nada. Tô brincando. De verdade. É lógico, ela não sacrificou pela gente. Agora ela sacrificou for the Emperor. Brother Elias. Brother Elias vai jogar a granada na galera. Espero não jogar granada no próprio pé também. Deve ter caído a granada aí da minha armadura. Eu vou mirar antes, porque é half action como um viadinho. Mirar a granada faz um puta sentido. Mas, beleza. Vai, anda a distância. 56 de Ballistic Skill. Mais 20 porque eles são de a ordem em... Oh, então, beleza. Você ganha 2 mil e cá. Então, 76, vamos lá. 73, né? Oh, que beleza. Pra que mirar, né? Pegou, né? Só rola o dano pra ver se passa a defesa da hora. 2d10. Blast 5, hein? 9. Okay. Blast 5 faz alguma diferença? 5 de magnitude no dano. Ah, olha. E aí, como é que primeiro tá? Primeiro teste pra ver se a horda desfaz. Falha. Não desfaz. Não desfaz. Aceite de horda. Horda, filho da puta. Caiu a granada, cara. Aquele clarão, né? Pá! 50 corpos em chão, mutilados. Minha vez. Você acha que vocês mataram o general deles? É uma palhação, velho. Eu falei, o cara quer se apresentar, faz atrás de um escudo de campo de força, faz algum lugar inteligente. Falando, né? Da sombra. Exato. Agora o cara quer chegar na minha cara e falar: eu sou Regi, eu sou corrupto, eu tô todo órfão, eu vou sair na boca. Você vai sair porra nenhuma, eu vou tirar na sua cara e você terminar de falar merda. Ok. Agora, virou turno. Mais 40? I want some blood. Comentar ainda, né? É, os Jane Steelers puros são mais inteligentes. Eles não fazem 88, isso. 88, 5. Passo com 5. Mas eu tenho... 6 balas. 12 de dano. Toma essa ainda. Já faz outro teste pra ver se desfaz. Isso aí deve desfazer automaticamente. Pega 2d10 do... Depois, pega o 2d10 de vocês. Não, nem precisa rolar. Ah, não precisa rolar? Yay. 6. E aí? Cara, você vai lá, vai o Devastator. Devastator do caralho, viu? E o que não morreu da horda corre pros cantos. Vai, bro, Sephira! O cara é problemático, velho. Run away, you impure things. Depois vocês voltam com mais tempo pra purge the mutant. Uhum. Suffer the mutant to me. Agora, vocês caminham. Onde estava o general dos caras? Forte pra caralho. Lute no general. Babaca. Vocês acham um cano grande, aberto, e com muito sangue e biogoo em volta. A gente passa pelo cano? Passa. Então... Algo muito maior do que vocês passa pelo mundo. Tá, é nóis. Eu não gostei desse detalhe, algo muito maior que você faz também. Irmãos, o Brood Lord nos espera. Eu pedi. Vocês descem no túnel. Tinha um descendo em Pitch Black. Vocês começam a ouvir comandos pro Vox. A cidade está sob ataque! A cidade está sob ataque! We can't hold it! We need a miracle! We need... Soldier you need us! Continua descendo. Vocês chegam numa sala ampla. Nessa sala, vocês notam vários ovos colocados. Vocês notam que, e é curioso, que dentro dos ovos tem mulheres grávidas. Algumas mulheres grávidas. E vocês começam a ouvir um barulho vindo do teto. O que tem no teto? Quando vocês olham pra cima, o Brood Lord se apresenta pela sua magnificência. Cai o bicho do teto. Eu penso numa aranha. Não é que ele é grande, ele é... Gordo. Não, ele é grande. É assim, 5-6 vezes maior do que cada um de vocês. Tranquilo. Ele se apresenta, dá aquele urro, né? E vocês escutam nas suas mentes. Quem ousa? Dou megafonada de volta. O imperador não ousa, o imperador manda, o imperador faz. You shall be purged. Tudo será consumido. Vocês são inconsequentes. Então a gente vai ver a crack inconsequente. Já já. Iniciativa. A minha crack, a minha crack também é bem inconsequente. Olha o Ernesto. Olha o Ernesto aí. Falhei. Você esqueceu mais 10, né? Não passei. Passei. Calma. Ele não tá sozinho, tem outros gentios aí. Foda-se, ele é prioridade. Eu já mando a ideia pra eles. Cuidado, um dia eles tiram e nos cercam. Iniciativa, Joyce? Você passou com degrees of success, não? Passei com 20 alguma coisa, então uns 4. Você viu, você percebeu mais 2 gentios. Já vou apontando, né? Agora iniciativa. 8. 12. Opa. Elias 12, Saffron 12. 13. Elias 12. E Scold 13. Saffron 12. Como? Scold 13. Scold 13. Não, Brood Lord. Ai, ai. É verdade, primeiro, porque ele é o. 11. Oh. Oh. Ainda antes de mim, pronto. Jill Steeler. Um pouquinho, 7. Ah, agora é depois. Ok. Scold. Você tirou 12? Eu tirei 8. Eu tirei 12. Beleza. Eu falei, Elias 8, Saffron 12, Scold 13. Então, Scold. Eu pego as... posso usar uma half action pra pegar as frag grenades, as crack grenades que eu ainda tenho, jogar pra ele? Pra dar na mão dele? É, porque a minha ideia é assim, vai... E deitou no Brood Lord. Eu me viro com os Gen Stealers. É, ele tem as Crack Hounds. É, eu já jogo as minhas 3 que eu não gastei ainda, né? Half Action, você pega assim. Só jogo, faço ele queimar. E já vou descarregando a Bolter num Gen Stealer. Tiro normal, né? É, tiro normal, Half. Exato. Vai comer crack o dia inteiro. Minha Ballistic Skill. Não tenho mais nada, tenho mais 10, né? 55. Ele tá à distância, né? Uhum. 0. 1. 55 é 1 tiro, né? 86, não deu dodge. Porra, aí. 1, 2, 3, 4. Ai, mano. Argentina! Forte! É coisa do Lord, hein? Já tô atirando com a crack em P8 aí. 9, 4, 13, 13, 15, 20. 20 com P8. 20 com P8? É, valendo, droga. Ele disse 4, ele tomou 16. Assistiu uma live, né? Bem ferido. Primeiro de Unistila já capenga. A toma e pouco na depois boca. Depois do Brother Elias. Quê? Brother. Já tiramos dois. Saffron. Brother Saffron. Eu. Vou mirar primeiro nesse que já deu dodge. Mirar? Não, mirar não. Atirar nele. Tipo, primeiro que deu dodge. Você não quer derrubar o... Não. O outro cara? Ela pode dar o full alto, né? As balas que sobrar vai no outro. Ah, é verdade. Foi full alto. Então, se sobrar bala, ainda vai no outro. Vai no outro também. No Brood Lord. Vintão. 64. 5 balas. Primeira. 5 balas, a primeira nesse safadinho. 12, né? É. Tem quanto? 5. Dá 6 de dano? Quer dizer, não, calma. Tira 12. 5 dá 8, 4 de dano. Morre. Uma então, bala. Já foi, sobra outras... 4 balas. 4 não tocaram. Não, porque ele vai dar o dodge pra mim. Ah, tá. Ah, então dá o dodge pra mim. Eu vou rodar aberto essa batalha, hein? Essa. O dodge dele é 70. Nossa. Uma bala. Dodou todas. Dodou todas. Ah, é verdade, né? Ele tem esse dodge ele ninja é do cacete. Putz. Bom, já dodgeou. Brood Lord. Derruba ah, o Brood calma Lord. Calma que é o Brood Lord agora. Agora é o Brood Lord. Nossa. Agora é o gordinho. Agora é cago. Quem tá mais à frente? Eu, sei. O Brood Lord vem. Cara, você já tá voando aí. Dá o dodge voando. Já tá. Ele erra. Mas. Tá. Você nota que ele bate com aquela primeira par de garras. Da carapaça dele, levanta um segundo par e bate. É, que ele erra! Yeah! Tem um terceiro par e bate. Ah, Shadow tá! O Imperador nos protege! Aqui, nada pra nos afetar! E erra! Ah! O cara tem 67! As bênçãos do Imperador estão sobre nós! Caralho, velho! Não, não fiz nada, mesmo. A rolagem é sua! Então foi aquela coisa, por ele está entre nós, pronto. Voando, pode e tal! Marine de ladinho fazendo. You can't touch this. Cara, essa foi anime style. O cara rodou pra um lado, veio e rodou pro outro. Mano. Ok, ok. Agora agora sou eu. Cara, frag granade no punho. Já dá um murro com as granadas. É o seguinte. Eu vou, dando todo. Eu vou primeiro jetpackar numa direção que eu fique entre eles e o Jane Steeler safado. O Jane Steeler tá vivo. Tá não, vivo. Brood Lord. Não, tá vivo. Não, você não vai no Brood Lord? Não. Ah, como é... Na posição que tá, eu consigo ficar entre eles, o Blood Lord e o Giant Steeler? Não, porque tipo, tá o Blood Lord, você e o Giant Steeler tá do outro lado. Ah, cata o Blood Lord. É, então vamos o Blood Lord. É, vou continuar então na frente do Blood Lord. Uhum. Vou dar o meu Stoic Defense, então tenho 6 de HP temporário. Uhum. E acendo a primeira crack. Vamos ver aqui as coisas. Você tipo num cinturão assim que você arremessa, sente as três e joga. Então, vai ser muito legal. Então miro e atiro. 56, vamos lá. Errei. 61. Primeira craque, cai out of the way, explode. Explode um dos ovos dele, trouxa. É. Agora é o Gene Steeler que sobrou. Essas armaduras não tem um modo de autodestruição potente, assim, tipo uma bomba nuclear no nosso peito? Nada disso? Por vários motivos. Se pegarem o seu corpo, eles podem usar um órgão que tem no seu corpo pra fazer um novo Space Marine. Eles não têm tecnologia pra criar novos Space Marines. Bom, né? Vamos lá. Ele erra. Mas ele tá engaged com a base. Relaxa que o Scold vai matar ele assim começa a outra. Vai, brother Scold. Vai, Scold. Brother Scold. Eu tenho menos 20 pra acertar, né? We trust you. Menos 20. Que bônus que eu tô aplicando pra isso. Full alto, só que você não tá em range de. Então eu tenho 45 normal pra acertar, né? Bom, vai, vamos lá. Putz. Isso. Ué. Minha vez. Uhum. Engage. Eu vou ter que pegar pô, difícil de eu fazer tudo de novo. Eu não tô gostando de fazer. Erro de vantagem, mano. Ha! Passei. Mas esse também já tá no fio da navalha. Então são dois tiros de bolt, dois né? Dois tiros de bolt. Rodando. Ah, foi. Dodge. Dodge. Aberto, né? You can dodge. Stand in there and then. Stand. Dodge 1. Safado do cara. Então são dois. Pera aí, vamos pegar o dado maior. 4. Do Rachel's Fury dentro dele, né? 9, 14 com pen 5. Foi uma bosta. Que bosta, ele toma 7. Toma 7. Pô, mas ele não tava no fio já? Não, você matou o outro. Cara. Ah, tava eu matei no fio, o outro. Mas já deu dodge. Agora? Mas o Kaká vai atirar no outro, então foda-se o dodge. Brood Lord. Oh, Kaká tem que acertar o Brood Lord. Cachorrão do caralho. Brood Lord. Nossa, esse é o Brood Cocô do caralho. O primeiro ataque ele acerta. Lá. Ai, ai. Seu dodge? Verdade, verdade. Vai 48, filha da puta. Não, lógico, não. Tinha que errar. Tomei na cara. Mas o dano foi baixo. É. É. Ah, cara, não foi muito mais. Foi 15 e pen 5. Pen 5? Ah, pen 5 é o que me fode. São 11 e tomo 4. Parou no tempo ainda. Parou no tempo, ainda tenho 2 de tempo. Como eu vou escrever? A pontinha do seu lápis que quebrou. Tá certo. Relaxa. Segundo ataque, ele erra com 87. Chupa. O Imperador tá com vocês. For the Emperor. Terceiro ataque, ele acerta. Tá vendo. Emperor, where are you? Eu rolei 3 de dano. Foda-se. O que faz você tomar 14 com pen 5? Aí que já. 14, pen 5, 11, toma 3, foi, vai 1 pro HP normal. O Brood Lord tá lá tentando focar a chuva de lâmina. Quanto você tá de? 12. 12, tá. 12, 6 e. 14. 14. Vocês estão cagados. É, imagina. Pô, se tiver alguma sorte, a gente tem que ter essa merda, né? Agora. Vamos lá. Eu, né? Naquela. Então, crack granade. Crack na cara desse filho da puta. Vai lá, 56. Mira. É? Então, 56 mira? Uhum. Aê! Caraca. 3d10. Mais 4. São 10 mais 8. 18 mais 4, 22 pen 6. 22 pen 6? Pen 6. Não arranhou a carapaça. É. Deixa de puta, né? Uhum. Peraí, que eu tô calculando aqui. Não gosto, muito tempo pra cá. Foi 22, né? Uhum. Compensa isso. Cara, você, tipo, cai na carapaça dele que estoura, esquenta, pá! Estoura. Você vê o bicho levantar, ele não parece muito ferido, não. Então. That's quite bad. Vou de charge, eu quero afastar. Não, não, não. Vou de loja. É o outro. É o outro. Gente, tá batendo a baba de novo. Ele esquiva. Ai, ai. Esquiva, mano. Esquiva. Dodge. Dodge era a Gina. É. Ui. Não. Quanto? Levei na cara. 80 em bolinha. No meio da força. Ah, na cara. 18 pen 5. Não, desculpa. 16 pen 5. 16, 5. Colei 4 de novo. Ouch. Nove de HP. 9 de HP. Lembra que vocês têm seus Demonords ainda. Go, irmão. Bom. E acho é difícil. Que tá como... sem ponto, né? Eu tenho um. Mas como é que eu faço um Demonord de Hot Blooded agora? Eu me jogo dentro da boca do... Sabe, do Brood Lord? O problema é seu. Bom. Vai, Brother Alias. Brother Scold. Velho, a ideia é sair correndo no charge, pular pra tirar o Genie Stealer de cima dela, pra liberar ela pra levar o Brood Lord. Rola dar o Fear of the Wolf aí. Tô protegendo meu pack aqui, meus irmãos na batalha. Não. Beleza, então é... Eu vou correndo sem nem pensar, cara. É faca na mão, eu pulo pra me atracar com o bicho no chão mesmo, sabe? É afastando. Não sei se é. Vai lá. Usar o Fear of the Wolf para. Hum? Dá mais 10, dá mais grievo, dá o quê? Ah, posso só o Fate Point como eu quiser, né? Ganhar mais. Pode, pode. Vai ganhar mais. Cara, vai. Tem que vir um número. Fica um pariu. 3, no mínimo. Ai, ó. 3. É, 23. Tá, vai pra 9. Eu já aguento, legal, pelo menos acho que uma porrada dele eu aguento. Mas eu vou correndo no charge e aí vou o quê? Na... Mais 20. No melee, Weapon Skill. Weapon Skill, se melee. Você passar, você não dá dano, você tira ele de cima dela. Weapon Skill mais 20, né? Uhum. 62. Ah! Cara, eu vou correndo e eu pulo gritando For my brothers! Brothers, cara, você se tira de ombro, assim, ele sai rolando no chão, você já vai atrás e a nossa Devastator go free. Enquanto eu vou já gritando, né? Oh, o Brood Lord! Levem o Brood Lord! Devastator. Tá, só pra não ter que perder o negócio, eu tirei as duas balas da Bolt no Lord. Perdeu o quê? Porque eu tô com a pistol na mão, não tô mais com meu com a minha gun from Doom. Não, mas... Não dá, porque... Ah, você vai usar um... Atirar e no... Com a outra half trocar puxa, pra... Mira. Tá bom. É melhor. Próximo turno. Próximo turno, você esmirilha o bicho. Ok. Ok. Agora, é o Brood. Ei, cachorro. Cara, como você consegue? Real. Não precisa levantar. Olha, ele englobou um lápis quando ele fez isso, tá vendo? Ele sempre rouba alguma eu coisa. Citei o lápis. Primeiro ataque errou, segundo ataque errou. Olha o tanque, mano. Mess, tô roubando, mess, velho. Mess. Ele se pegou. Mess. Eu tanco no azar, entendeu? Eu dou azar pra quem rola contra mim. Tá, o terceiro ataque pegou. Então, bate aí. E o dodge? Ah, é teu dodge. Agora é o momento, hein? Dodge. Foi o primeiro dodge da aventura. E o cara dá um jetpack pro lado e sai. É nóis. Ok. Agora é tu. Sou eu. Rola eu Freddy, acender todas as granadas Freddy. E me jogar nele? Não. Uai. Pera aí, a última que você jogou abriu um buraco aí na carapaça do bicho. Tá, é, mas acho que isso é a só... A segunda no mesmo lugar, cara. Frita por dentro. Eu acho que isso é só... Fluffy, não. Tinha que ter um bônusinho. Mas por que eu não posso acender todas as granadas? Pi, pi, pi, pi, dá um charge. E se abraçar com ele na cabeça, sabe? Na boca, na boca gigante, entra na boca. Pois seria legal. For the Emperor. Hot Blooded for the Emperor. Eu gasto um feitiço. Tá pensando? Eu já estou pensando. Qual bônus eu dou? Tá. Você vai passar esse turno então acendendo as granadas e setando os timers. Ok. Beleza. Quantas cracks você tem ainda? Deu três. Então, tá ligado. Posso ligar a frag junto? Liga tudo, tudo. Liga sua mãe, liga... Agora o Genius Tiller tá tracado com você. Vamos lá, né? Ele bate. Ele acerta. Come ahead, make my day. Ele acertou. Tá bom. Esquivinha aqui do 37 de Agility. Não. Ah. Ok. Vamos no engage, Jack. Vamos ver. 16 pen 5. 16 pen 5. É, 11 e eu caio. Menos tanto. Menos 3. É o fim da aventura. Scold! Brother Scold is dead. Oh! Agora tiro no grandão mesmo. You're dead. É o nosso last turn, velho. Ah. I'm dead. Você não tinha feito point quando tinha vindo? Não, não tinha nada, tinha gastado o último. Cinco, passo com 5, 6 balas. Você considerou mais 10 no turno passado? Total. Regaço. 6 balas tira, ele não tem dodge. Ele é muito gordo pra dodge. Que ele tem dodge treinado. Ele não tem dodge. Ele é muito gordo pra dodge. Passam 2. Primeira bala. Aí ele morre e eu fico com a granada no cu e morro de idiota. 15, 25. Essa não é cheering? Com pen 5. 25 é. Com a primeira bala? É peraí, deixa eu ver o dano. Ele já tomou. 25. Com pen 5. Você solta 25. Seu cinto e você sai correndo. E daí eu perco as calças. Cara, tá. Pegou a primeira bala. Ele tá bem. Segunda bala. Cadê o Righteous Fury? É 4 dados, não são 10! 14 e 24. 24, bem 5. Bem 5. Um ponto a menos. Terceira bala. 9 e 7. 9, 16 e 26. Bom tomar. Agora vai, hein? Quarta bala. Dá 13 e 23. 30 balas. Eita. 9, 8, 17, 26. Cara, vamos esperar. Foi aquela coisa, ela vira, Devastator vira pro Bloodlord. Você quer fazer uma frase de efeito? Assim? Não, não consigo fazer uma frase. Puta que pariu. Mas foi... You kill my brother! Bah, bah. E foi subindo a bala o bicho. Ele grita, ele urra de dor. Mas ele continua, tipo, ele cai pedaço do cara, cai garra do cara. Cai garra de batimento. Das garras que ele tinha cai, tipo, desmantelada pelas balas. Mas ele não tem tempo. Agora é a vez dele, né? E agora é a vez dele. Tá caindo. Caputo. Ele acertou o Kaká. Ele não acertou. Foda-se. Yeah! Foda-se. Segundo ataque, ele acertou o Kaká. Então acerta aí. São 18 pensinho. 18 pensinho. Tá. 11 e 7. Não. Calma. É 11 e 7. Isso. Tô com 5 de vida. E agora é você, cara. Agora sou eu. Agora. Beleza. Eu vou voar na boca então do cara. Depois Ford Emperor gatos. Com as granadas. Você vai tomar tanto dano quanto ele. É. Tá bom. Ele vai morrer, ele quer sacrificar. Pelo Emperor. Eu vou voando. Jogando sacrifício heróico, cara. Uhum. Depois eu vou matar o E ainda vou, tipo, fazendo resinha lá. Tipo, our lives are meaningless. Mas só por vingança, e march for my crag and we shall know. Você é Ultramarine? Não, eu sou Dark Angel. Aqui é o grito de guerra do Ultramarine. We march for my crag and we shall know no fear. Bom, então você vai, tipo aquele momento. Entra na boca do. Você literalmente entra na boca do cara. Eu vou reduzir a pen dele um pouquinho por causa disso. E. Rola o dano da primeira crack. 3d10. E um 10, aí ó. 5, 10, 15. O 10 que vem. Fast Fury. Ah, Fast Fury. Só 10 de novo, só que é só contra o cara. Então são 15, mais 21, mais 4. São 25, pen 6. 25, pen 6? Isso. Primeira crack. E você? E já eu tomou o mesmo dano. Tem 6, dá 10, 25. Ele já morreu. Eu falei, ele morreu. Lógico. Ok. Mas daí, cara. Foda-se, continua os danos. Dano. É? Segunda crack. 10, olha. Yay. 10, 20, 29, mais 4, 33. Cara, pensa. A cabeça do Bloodlord explode. Naquele último momento de glória do irmão Elias, ele se joga em direção ao Bloodlord, grita pelo Imperador. Ford Emperor. Ford Emperor. A cabeça do Bloodlord explode. Ele cai morto. Vem o elmo do irmão Elias, na verdade. O último James Tiller que estava vivo começa a gritar desesperado e morre. E só Devastator Ninja fica de pé, lógico. Devastator. O estudo dele ensinando posições estratégicas. Como usar os idiotas que vão na missão com você. Vocês, o Devastator Marine sai da fábrica, né? Você consegue ver que as massas rebeldes elas estão em desarray. O que tá acontecendo? O que? Como? O Imperial Guard massacrando de volta. E já vai atirando. Vou... O que tá acontecendo isso? Quando você sai pensando no sacrifício dos seus Battle Brothers, você olha pro céu e você vê o primeiro drop pod tiranide caindo no planeta. E cadê o Imperial Fleet? Neste momento, quando você olha, você começa a ver chover praticamente esses Imperial, esses drop pods. Você começa a ser abatidos pelo ar. e as Imperial Class Battleships visíveis à superfície do planeta começam a disparar. A batalha continua por mais um dia. Eu? Foda, foi foda. Tá, eu começo um pouquinho. Então tá bom. Não, porque acabou a sessão e só pra dar um oi, assim, a ideia que a gente teve do jogo, o que vocês acharam, a gente já deixa gravado as impressões. E aí, o que vocês acharam do Fast Play, das regras não completas e tudo mais, personagem pronto, de Death Watch? Eu gostei bastante. Ainda mais porque eu arregacei algumas coisas. Eu gostei do clima épico da coisa. Eu adorei ser um cara que vai lutando pelos irmãos, toda hora me jogo pra salvar o cara. Achei super legal. Tomei Nanku geral de dano, mas gostei. A única coisa que eu acho ainda, como eu tinha dito, o sistema, ele tem essa matemática, esse bookkeeping que ele faz pra você contar o dano, que me parece um pouco excessivo. Talvez de alguma maneira que não fosse assim, sabe? Uhum. Mas, no geral, eu gostei bastante. Ficou até com um clima, me lembrou do 3.16, pensando nele. Né? Eu ouvi dizer, eu não sei se é o caso, eu não li a versão full das regras, mas de que depois do My Hata, todas as armas do jogo dão 1d10 de dano mais um valor fixo. Não sei se ajuda. Ah, acho que ajuda. Acho que já dá uma melhorada. Rola sempre aquela coisa, rolar um dado, você sempre tá sujeito àquele azar extremo, tirar um. É, por isso é até bom você rolar 4 dados. A gente falava 4, escolhi os 2 melhores. Os danos só saíram alto a maior parte do jogo. Uhum. E vocês dois? E você, Capão? Você achou o dano? Eu achei que eu não posso evitar de comparar ele com o Black Crusade, né? Uhum. Então eu achei que em comparação com o Black Crusade, o melee ficou um pouco meio bundinha. Eu escolhi o personagem mais melee oriented que eu consegui, mesmo assim achei que o melee dele não compensou a maior parte das vezes. Uhum. Mas eu achei que o que ele não tem nesse sistema de melee, ele compensa pelo foco do jogo, que é tipo... Não teve nenhum personagem que se sentiu assim, eu tô meio fora, as minhas skills não são úteis nesse contexto. Todo mundo deu porrada pra caralho o tempo todo e tava todo mundo sabendo o que veio fazer, tá ligado? Não teve aquele personagem que fica meio... E no Black Crusade a gente tinha aqueles personagens que, puta, durante a luta o Tech Priest chupa o dedo, tá ligado? O Heretech lá. E é meio complicado. Então achei que, nesse sentido, o foco do jogo, a ideia dele é muito, muito legal, foda, tá ligado? Uhum. Então, no geral, uma nota assim de 0 a 10. Que notas de 0 a 10 fazem sucesso? Vitor. 0 a 10 pro Fast Play, é bom lembrar, nós não podemos julgar um jogo inteiro por isso, né? Mas o que a Fantasy Flight Games escolheu para apresentar o jogo? Eu gostei dos personagens, do jeito que foram colocados. É, durante a aventura a gente viu que alguns estavam construídos de uma maneira meio estranha, mas acho que, sei lá, às vezes quando você conhece um pouco mais do lore do cenário, faz uma certa tal, mas talvez para um cara iniciante isso nem importe tanto. Mas no geral me diverti bastante, eu acho que é excelente para qualquer um pegar e jogar. O sistema eu gostei, ele é bem rápido, bem direto ao ponto, com porcentagens. A gente não viu construção de personagem, nada disso. Uhum. Já fiz a única ressalva que eu tinha. De 0 a 10 eu dou 8 para esse. Gostei bastante, me diverti bastante. 8 para Death Watch. Babs, de 0 a 10. Bom, como eu falei, gostei. O que eu gosto bastante é a parte da luta, o que foi bem legal, tipo, eu consegui acertar bastante. Só que nem o Victor falou, a gente não sabe como faz a montagem da ficha, então isso eu não posso saber se eu consigo melhorar minha ficha para algumas coisas que eu gostaria do meu personagem. Uhum. Mas acho que eu fico com o Victor e dou 8 pra ele, porque eu me diverti muito no jogo. Ok, e você, Kaká? Eu tava também cogitando dar 8 pelo jogo, eu acho que tipo... O Fast Play dele, eu tava querendo dar uma nota mais alta, daí quando você salientou, é isso que a Fantasy Flight escolheu pra apresentar pra gente, eu falei, pô, ele escolheu uma ficha mal feita. Então, eu diria que eles perderam alguns pontos nesse sentido, mas daria 8. Talvez a versão full do jogo seja melhor. Talvez a versão full do jogo compense, ainda mais se der pra construir um personagem, já pensando nessas possibilidades e tal. Uhum. Poder explorar mais o que cada chapter faz, porque no Fast Play aqui a gente ficou tipo, eu sou Dark Angel e tem um texto minúsculo aqui falando alguma coisa sobre o Darkanion, mas a gente mal usou, principalmente que não tinha com o que usar. Justo. É, e eu imagino que essa lore aí vai dar uma diversão extra quando for rolar um jogo. Nisso eu fiquei meio sem saber como usar isso, mas... É, a gente ficou mais focado em conhecer, combate, né? Regra, assim, foi o que permeou mais, né? Ação... É. Já em relação a mim, eu sou um grande fã de Warhammer 40K, é o meu cenário de RPG favorito de longe. Um dos meus sistemas favoritos também. E eu só tenho uma nota que eu posso dar para um sistema desse. Essa nota é... For the Emperor! Puta que pariu! Manufactorum! Então. Manufactorum For the Emperor! Então, ouvinte, fica aqui a primeira sessão de jogo do Escudo do Mestre. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver os comentários aí depois. Beleza, ouvintes. Até mais! Até mais!